Papa Romeo Delta Hotel Papá, tá cruzando 2000 pés. Delta Hotel Papá, autorizado sair da Arbor, eleva, sube, mantém nível 4, 30, vigilância radar. Agora eleva o Delta Hotel Papá, vai subir para o 430. NSX 8896 complete final LF 186 torre. A torre 3896. Para o táxi tem 182, aborde, Galeão 3 horas e 40. 183 confirmando a bordo, Gol 93, táxi aí, reponte para o 902, 198, são meia dúzia, que é 1020. 9020, o KN, o POB é 182. 93? Negativo. O POB é 182. 182, grave. Juliette, Charlie, Zulu, controle. Qual a radial que cruza do VR Salvador no momento e a distância e a altitude que mantém? Copiado 2500 pés, radial 325 a 45 milhas de Salvador. Ciente, reporte 60 milhas de Salvador. Controle total 9911, vai cruzando 4000, autorizaria direto para ti. Guarde coordenação total 9911. Moro. Papá Romeu, Delta, Hotel Papá, passa nível 160, chame o centro em 1260, terra 1288. 260, 1288, obrigado. Romeu, Mike, acho que é Mike, é o controle. 3896, táxi Alfa, Juliette, porta 612. 3896 para o 612. Acho que a Mike fez notificação de voo. Mantenha o pé no litoral, as ajuste 1020, confirme o tipo do equipamento. 1144, então, correção, mantenha 500 pés, 1020 o ajuste, reporte a 10 milhas aí do aeródromo. Reporte a 10 milhas, 1144. Essa máquina está acionada 0277? 0277, 1144. Afirmativo. Qual a radial que mantém de Salvador? Zero um, ciente. Vai subir para o nível 105 ou vai manter 2.500? Ciente, faça seu chamado de pouso em Guarambi. Ciente, tem frequência livre da presente e alterne aí o controle, o centro Recife na frequência 1260, alterne 1288 para serviço de informação. Bom dia, sube e mantenha 360, saída da EL, vigilância. Para 360, vigilância, voo 1903. Controle de Salvador, azul 4207. 4207, chegada Bonf, desse mantenha 040, vigilância. Bonf para o 040, azul 4207. Total 9911, no momento o centro não autoriza devido a tráfego. Mantenha o perfil da saída. Gente, obrigado. Qual a mídia Delta November, o controle? Delta November. Quanto seu chamado para ingresso na terminal Ilhéus e seu chamado de pouso em Porto Seguro? Down 3198. 3198, descend and maintain 3000, kill an 81020. 1020, down to 3000, vai. Qual altitude vai manter aí pelo litoral até ingresso na terminal Ilhéus? 2.500. Gente, 2.500, tem frequência livre da presente. A ingressar na terminal Ilhéus, chama aquele controle na frequência 1201, no Índia da Tonvena. Chama na Ilhéus 1201. azul 4207, vai ser necessário pequenos desvios a princípio agora à esquerda da rota na proa aproximadamente 200 para evitar ficar no assunto. Que modulou foi o gol 983, com quem? Negativo, foi o azul 4207. Gente, está livre desvio 4207, informe o término do desvio. Livre desvio, se informará no término, azul 4207. Santo é? Country 198, descend maintain 2000, clear ILS X-ray, report established 1 Calaisa. Ok, now we're clear down 2000, call back established ILS, country 198. Total 9911, passa 150, chame Recife na frequência 12685, alterna 12545. 2685-2545, total 9911. Established 3198. Complete LS approach, contact tower on 118 decimal 6, 3198. Okay, switch on tower 118.60 back. Voo 983, passa 170, chama centro em 1251, alterna 3325. 1251-3325, confirmado. Confirmo. 5595, controle. P5595, controle Salvador. Você está a 4 milhas de Coral, serviço radar terminado, mantém 140, chame Leos, frequência 1201. Bom dia, bom pouso. Controle Salvador, é o Mike Oscar Mike, 10 milhas afastadas agora, senhor, na linha do litoral, está mantendo 500 pés. Gente, informe quanto visual para o aeródromo. Informe visual com o aeródromo para o Mike Oscar Mike. Azul 4207, desse mantenha 3000, ajuste 1020, 9020. 3000, ajustado 1020, o azul 4207, tá na proa de pelo. Gente. Azul 4207, desse mantenha 2000, autorizado LS X-Ray, reporte estabilizada. Autorizado até 2000, autorizado X-Ray, azul 4207, foi mais estabilizado. Morning, San 3198. 3198, Brutus Square. Alpha Juliet B02. Alpha Juliet stand 02. Logo 260, bom dia, gente, da Lima. Boa, 260, chegada a Mari, desse mantenha 050, vigilância radar. 050 na Mari, boa, 260. Mike, Oscar Mike, já avisou o aeródromo? Positivo, senhor, pro Mike, Oscar Mike. É o hangar da Bata, pro Mike Escamar. Afirmativo, chama a torre agora, a torre irá orientá-lo direto para a Bata. Chama a torre 11830 pro Mike Escamar. Azul 4207, complete final LS, chama a torre 1186. 186, azul 4207. Controle tomador, guardião 02, título azul, visual com campo para retorno, para Salvador. Chama agora a torre na frequência 186, guardião 02. 186, guardião 02. Delta November, é possível? condições visuais, 1500 pés. Nesse setor é classe espaço Golf. Modifique para a frequência de coordenação e mantenha-se em condições visuais. Vai ingressar em, na terminal de Léo, chama aquele controle, ok? Bom, 7-3-8, chegada Mari, desse mantenha 060. 060, bom. Devido ao circuito de tráfego, confirma. Ok, o Mike está sendo 0125, mantém frequência torre 1 no noite, só meia dúzia, circuito 197, sujeito ao tráfego. Autorizado, sobre o soldador 500, para o Mike Delta. Solo Azul 4207, livrando. Azul 4207, táxi Alfa Juliette, portão 01. Alfa Juliette 01, 4207. Negativo, mantém a chegada, desça para 2000, ajuste 1019, informe o localizador livre LS, 1260. 7, desça 0119, ampulso na NS, 1738, mantém a chegada Mari, descida para 2000, ajuste 1019, informe o localizador. 2019, repassando o localizador com 1938. Juliette, o azul 4207. Livre, portão 01, azul 4207. E a Juliette? E a Juliette, portão 01, 4207.